Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos. De volta essa semana com mais um bate-papo musical. E, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor das músicas que não tocam mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão. Convido então você agora a ficarmos juntos na próxima hora, ouvindo essas músicas de repertório e matando um pouco de saudade, aquelas coisas que passaram. Eu tenho certeza que muitas dessas músicas vão fazer você lembrar de bons momentos, ou, quem sabe, de nem tão bons assim, mas passados. Lembrando que o nosso quadro Brasil Frente e Verso, hoje teremos um programa muito interessante e uma série de programas mais ou menos com a mesma temática. Hoje então o primeiro programa dessa série com o professor e historiador Vitor Alberto. Nosso quadro também Grandes Encontros, mais um belíssimo encontro hoje também para você. E a sua participação comigo. Para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pode ser ao vivo. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail ou, se preferir, por escrito. papo@arquivossonoros.com. Vamos abrir a parte musical do nosso programa de hoje. Lembrando o belíssimo bolero. Eu gosto muito de boleros. E esse eu tenho certeza também que você não ouve há muito tempo. Roberto Luna vai cantar pra gente Relógio, e a composição é de Roberto Cantoral. Relógio, não me faças padecer. Ela irá para sempre quando chegue o amanhecer. Não vejo, só tenho esta noite para viver nosso amor. Teu badalar me recorda que sentirei tanta dor. Detém as horas, relógio, pois minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Eu sem seu amor não sou nada. Detém o tempo, te peço, faz esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que nunca amanheça. Minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Eu sem seu amor não sou nada. Detém o tempo, te peço, mas esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que não amanheça. Ouvimos com Roberto Luna Relógio, de Roberto Cantoral. Grande bolero, né? Bolerão gostoso de se ouvir. Vamos agora atender O Orivaldo, né, levou um tempo sumido, Orivaldo. Legal, voltou a participar com a gente. Maravilha. O Orivaldo pede com o João Gilberto Stat. Orivaldo, até vou abrir essa sessão para você, ok? Mas assim, o programa é eminentemente de música popular brasileira. Mas a gente, até pelo João Gilberto, um cantor brasileiro, enfim, a gente vai fazer essa exceção para você. E o Orivaldo faz uma observação, que essa música, ela é acompanhada, a bateria, a marcação dela, é de vassourinha, que dá, diz ele aqui no e-mail dele, que dá assim um brilho todo especial à música e tal, um charme à música. Então, observem esse detalhe também na música Start, cantada pelo João Gilberto, e a composição é de Bruno Martinho e Bruno Brigetti. De pace tornerà l'estate che ha dato il suo profumo di ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di cante lá che ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno. Cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Su profuma di ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. De Bruno Martino e Bruno Brigetti, ouvimos com João Gilberto Stati, atendendo ao Urivaldo, que fez uso do papa@arquivossonoros.com e fez o seu pedido musical. Urivaldo, participe sempre com a gente, ok? Continue ouvindo e divulgando o nosso programa. Na sequência, vamos a mais um pedido, desta vez da Luciana, de Goiânia, voltando a participar com a gente. E ela quer ouvir com Flávio Venturini, Para Lembrar de Nós. E a composição é de Vanessa Rangel e Ari Sperling. Bate-papo musical. O meu coração tá deserto. Sem você por perto, eu fico assim. Se em cada porto eu te espero, esperança doce que mora em mim. Quisera te dizer o quanto que eu sofri todo esse tempo. Vou buscar o meu amor. Eu vou correndo. Se eu puder tocar o céu, alcançar o fim do mar, galho volta a me levar entre as nuvens e o sol. Deve nascer um dia bom, feito pra lembrar de nós. Você ama separar vidas que ficaram tão só. Eu só quero andar do teu lado. Dia claro, riso solto no ar. E ser mais que o teu namorado. Daqui vai longe a nos levar. O som dessa canção você vai escutar. O meu lamento. Onde está o meu amor? Nesse silêncio, se eu puder tocar o céu, alcançar o fim do mar. Entre as nuvens e o sol, ver nascer um dia bom, feito pra lembrar de nós. Você não separar vidas que ficaram tão só. ouvimos com Flávio Venturini, Para Lembrar de Nós. A composição é de Vanessa Rangel e Ari Sperling, atendendo a Luciana de Goiânia, que fez uso do papo@arquivossonoros.com. Brasil, frente e verso, com o professor Vitor Alberto. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Olá, companheiros, companheiras. Bom, Brasil, frente e verso vai oferecer para vocês um Brasil em conta-gotas. Que tal relembrar uma situação, umas situações desagradáveis assim, umas historinhas muito interessantes do tempo dos anos de chumbo? Já ouviram falar nos anos de chumbo? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte. Os anos de chumbo são exatamente aqueles que se registraram a partir do dia 31 de março de 1964, que eu chamaria, em vez de 31 de março, chamaria 1º de abril de 64, um golpe militar que os poderosos da época, aqueles que cometeram um golpe, a quartelada com apoio de civis, diziam que era a Revolução de 31 de março de 64. Todos nós vimos na televisão a grande farsa que foi. Aí, conta-se várias histórias. Desta vez eu vou contar umas pouquinhas, porque... deixa eu contar aos poucos, porque na verdade a gente tem que contar poucas de cada vez para que não se esgote, né? Porque senão como é que fica? O programa acaba? Né? Então, aquela musiquinha do Chico Buarque, A Cor do Amor, que falava chama, chama ladrão, chama. Aquilo ali, o Chico Buarque teve que mudar a autoria. Ele não colocou o nome dele, porque a censura estava em cima, né? A censura ficava em cima de tudo. E muitas músicas que passaram, digamos assim, a ser olhadas muito tempo depois. Tinha uma figura, inclusive emblemática, chamada Dona Solange, que era da censura federal. Ficava sempre de tocaia, né? Em cima dos autores de música e escritores. Então, o Chico Buarque colocou um nome muito engraçado. Era Julinho da Adelaide. Quem conheceu o Julinho da Adelaide? Esse Julinho da Adelaide nunca existiu realmente. Era nada mais, nada menos que o Chico. Então, para fazer essa musiquinha Acorda Amor, ele teve que colocar como autor Julinho da Adelaide. Assim como tem autores conhecidos com colados ao nome da mulher, da esposa, tem o Julinho da Adelaide. Aí a Dona Solange ficou procurando quem é esse Julinho da Adelaide, né? E não conseguiu encontrar. Mesmo assim, a música foi restringida um pouco, né? Assim como tem outras histórias, né, que a gente pode contar e que eu posso contar em outra vez, né? Afinal de contas, o programa não pode se esgotar assim, né? Eu faço uma ameaça. Eu volto breve, né? Para contar outras histórias interessantes, né? Vejam quantas coisas uma que eu posso contar de imediato agora é a seguinte. Quando tinha aquela música do Don Ravel, e depois tem aqueles grupos, né, os The Cleavers, não sei o quê, aquele pessoal, os incríveis, contava Eu Te Amo, Meu Brasil, não sei o que tal. Aí dizia-se assim, o Brasil, o governo dizia assim, o Brasil deu mais um passo. Aí algum crítico dizia, se der mais um, cai. Aí outro dizia assim, o Brasil é feito por nós. Aí um crítico dizia, um cronista da época, muito gozador, dizia, como nos livrarmos desses nós? Enfim, tem muita coisa interessante que a gente pode contar aqui, na boa. E a gente vai abrindo aos poucos essa caixa preta. Certo? Então, até breve, hein? Isso é uma ameaça séria. Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, chame, chame, chame, chame ladrão, chame ladrão. Acorda, amor. Não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada fazendo confusão. Que aflição, são os homens. E eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, chame, chame, chame, chame, chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame. Clame, chame lá, clame lá, chame. Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Esqueça a escova, o sabonete, o violão. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. São histórias, então, aí do período, como nos disse o professor Vitor Alberto, de chumbo, né, os anos de chumbo no Brasil, e muita coisa bonita, tanto na música quanto na literatura, foram produzidas naquele período, naquela época. Vamos ouvir agora com Paulinho Soares, um cantor, que eu acho que gravou, talvez, esse álbum, mais um, no máximo, mas de grande qualidade, Paulinho Soares. Eu gosto muito desse álbum dele, e grande compositor. Aproveitando também o gancho do nosso Brasil Frente e Verso, anos em que tivemos uma revolução, como diz alguns, uma involução, e sabemos que todo esse projeto militar tinha todo um apoio, todo um incentivo dos Estados Unidos, né, da grande potência que era a América do Norte, com intenções óbvias de dominar também aqui a América Latina, a América do Sul. E o Paulinho Soares compôs O Patrão Mandou, muito interessante,

acontece todo dia. Um dia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Um dia de charme, um desejo enorme. Macios, tão bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Um dia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. Guilherme Arantes, Guilherme Arantes, cheia de charme. Grandes Encontros. No nosso Grandes Encontros de hoje, vamos trazer mais um belíssimo encontro. Chico Buarque, Quarteto em Si, cantando Carta ao Tom 74, do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, atendendo ao pedido do Wilson. Mesmo a tristeza da gente noite era mais bela e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. Rua Nascimento Silva 107, eu saio correndo do Privete, tentando alcançar o elevador. Minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê cimento armado, onde antes se via o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com a natureza, é melhor lotear o nosso amor. Atendendo ao Wilson, ouvimos então nossos grandes encontros de hoje, Chico Buarque e Quarteto em Si, com Carta ao Tom 74, a composição é do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Na sequência vamos ouvir o Di Cro, que também nos deixou semana passada, e o Di Cro cantava um estilo de música assim, muito divertido, muito sempre uma história engraçada, e essa e algumas, entre elas, algumas críticas, né, sociais também. Com essa vamos ouvir agora o Político, e vejam como isso é bem verdade, e a composição é do Di Cro e Pongá. Povo da minha terra, vocês puxaram meu tapete com cadeira e tudo. Até minha família votou na oposição. Dei cimento, dei tijolo, dei areia e vergalhão. Subi morro, fui favela, carreguei neném chorão. Dei cachaça, tira gosto e dinheiro de montão. Pasmem! Mesmo assim perdi a eleição. Traidor, traidor, traidor. Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Traidor, traidor, traidor. Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Prometi a minha nega que ia ser primeira dama, porém quando eu perdi, ela perdeu até a cama. Achei o meu retrato no banheiro da central. Vou dar um foro no meu cabo eleitoral. Traidor, traidor, traidor. Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Traidor, foi de verdade, traidor. Traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Hoje eu tenho meus motivos para estar injuriado, porque eu só tive um voto, mesmo assim foi anulado. E só tem gente canalha, como tem gente ruim. Nem a minha mãe votou em mim. Ô, mamãe, mãe, se os meus inimigos não votarem em mim, tudo bem, mãe. Mas a senhora não votar é pilantragem. Eu, hein? Se teus amigos que não te conhecem não votaram, eu que te conheço é que não voto mesmo, rapaz. Tu não vale nada. Pô, mãe. Traidor, traidor. Ouvimos com o Di Cro, do Di Cro e Pongá, o Político. E vocês viram como é bastante atual essa letra, né? Agora vamos ouvir com Ivan Lins, A Visita, uma composição do Ivan Lins e do Vitor Martins. Papo@arquivosonoros.com Minha amiga, me visite. Tenho andado muito triste, sem notícias dos amigos, sem ter sonhos nesta cama. E nos meus fins de semana faço a barba, me penteio e nada. Ninguém vê. Seu sorriso, sua cara tão bonita, os seus dentes me mordendo, me marcando, me sangrando. Pra eu ficar me enganando, pensando que estou vivo. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Ivanins, do Ivanins e do Vitor Martins, A Visita. Na sequência, vamos ouvir com Os Paralamas, do Herbert Viana, Vital e Sua Moto. Estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. É duro te negar, mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto. Mas queriam feliz. Corri e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total no seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total no seu sonho ouvimos com Paralamas do Sucesso, do Herbert Viana, Vital e Sua Moto. Zé Rodrigues, do Zé Rodrigues, Muito Triste. Tá todo mundo muito triste, cantando músicas tristes. Cada dia fica mais fácil cantar assim. Ninguém consegue mais se espantar com esse jeito tão comum de cantar. E eu posso falar, eu tiro os outros por mim. Tá todo mundo muito triste, tentando ver os claros da vida. E cada dia fica mais difícil não se ver a escuridão. Ninguém consegue olhar mais ninguém de frente. Ninguém consegue mais se entregar contente. Ninguém consegue mais abrir as portas do coração. Ouvimos com o Zé Rodrigues, Muito Triste, do Zé Rodrigues. Na sequência, vamos ouvir com João Bosco, Pretaporte de Tafetá, do João Bosco e do Aldir Blanc. Suprimo do filé ganhou. Santa Tabuleva, Sarava, sou da Praça Mauá. Dendê, matinê, padendê, meu pet come, dendê, bambolê, caçapo você. Thaís, eu me derramo, marcamos pra amanhã, em Paquetá, no Flamboyant, em Flé. Onde eu vou ter colher? Pompa do Zulu, majeito a boca, pagode em cocotão. Eu vi a nega rebolar no preta por ter de tafetar. Beijei meu pai. Oi, samba, oi, ulala. Nega, refu, o rendezvous vai começar. Além de me empurrar, queres que seja amandoa? Bugua, jesuí, do Zanzibar. Aí eu me criei. Bafo, bom, pra que zangar? Sou primo do filé ganho. Vá lá e salva patati, patata, vou levar sarava. Sou da Praça Mauá. Dendê, matinê, padendê, meu pet come de bambolê. Caçapo você, Thaís, eu me derramo. Marcamos pra amanhã. Em Paquetá, no Flamboyant, em Flair, onde eu vou ter colher. Tompa do Zulu, mas jeito a boca. Tompa do Zulu, mas jeito a boca. Yeah, yeah. Tompa do Zulu, mas jeito a Ouvimos com João Bosco, do João Bosco e do Aldir Blanc, Preta Portê de Tafetá. Agora, na reta final do nosso encontro de hoje, vamos fechar o nosso programa com Taiguara, cantando Modinha, de Sérgio Bittencourt. Na janela sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa e ofertava todo prosa à primeira namorada. E nesse pouco ou quase nada eu dizia o meu amor. Olha o sol findando lento, sonho um sonho de adulto. Minha voz na voz do vento, indo em busca do teu culto. E o meu verso em pedaços, só querendo teu perdão. Eu me perco nos teus passos e me encontro na canção. Ai, amor, eu vou morrer buscando teu amor. Ai, amor, eu vou morrer buscando teu amor. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, agradecendo a sua companhia até agora e convidando você a estarmos juntos na próxima semana, convidando você também a divulgar a nossa emissora, o nosso programa, e convidando você ainda a participar pelo papo@arquivossonoros.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Eu aguardo seu contato, papo@arquivossonoros.com. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Não sai daí, que ainda vem muita coisa boa para você. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.